Essa receita rende muito. E você vai precisar de apenas quatro ingredientes para fazer. Esses ingredientes você vai encontrar facilmente em qualquer mercadinho da sua região, não importa onde você mora. Com menos de R$ 10, você vai conseguir comprar todos. Inclusive, talvez alguns você já até tenha aí na sua geladeira.